Túlio 208, 9068, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 9068, procedimento Arbor 1, está passando 1600 pés. Gol 9068, passo o radar na decolagem, saída Arbor 1, meio celeste, amigo de gol 380. Eu sou o 0380, solicito vá na Pro de Alefa, Gol 9068. Cruzado Alefa. Autorizado Alefa, Gol 9068. Controle 208, obrigada, boa noite, Azul 9261. Controle, boa noite, Azul 9261, decolado Arbor 1. Azul 9261, passando o radar na decolagem, saída Arbor 1, nível 380. Nível 380, com referências visuais, solicita da presente voar Recife. 128, 218, circular 12000, décimo zero. 128.8, 126.6, 0. Aeroporto Recife. 1, 2, 5, 2, 1, 1, secundário 1, 2, 3, 2, 1, 8. pouco, passou a certificação. Sexta via, chegada no 91, para o meu voo 060, visto aqui no 0014.

Então, hoje que eu não sei, libera direito, chama o sol, Lina 219. 9-3-7. 9101, autorizado a decolar, com instrução 0010 graus, 07. Voo 9022, possibilidade de voar elétrico. jato direto Eletro, voo 9028. Ambiente Eletro, obrigado. Autorizado de colapso, estamos no ar, vento 1, 0 graus, 0 graus. Alfa Lama 21 Decimal 9. Gol 749. Bom dia, quantos alvos alinharam uma coisa que era ligada? Chama agora o Centro Recife, 128, 718, secundário 120, décimo 0. Controle Salvador 1, 20, 8, 2, 0. Boa noite, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 904, cruzando 1410 na sala. Azul 9041, contato radar na decolagem, você espera São João, seleção do Alto Paranaense, voo 3280. S-380 via Savona do Soco, Azul 40 então. Azul 9101, serviço radar encerrado agora 55 milhas sudoeste de Salvador, mantendo de voo 140, chama o controle a 120 décima 1 e solicite direto ao eixo. Agora, um elétrico a nível 370, vou sentir mais uma viola.